Corações, João Edson CDs, Jairzinho CDs, repertório novo, repertório de São João do Brasil. Vamos rochar, vamos se apaixonar. Vem. Fecha os olhos, tira a roupa, só sua boca. De novo, de novo, de novo.